andrecedesmoral.com.br. Malu, Malu, a nova voz romântica do Brasil. Já faz 3 dias que eu tô virada. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Cachaceira, pinguça largada, carinho de corna apaixonada, e ele não tá nem aí pra mim. O que é que foi que eu fiz pra merecer sua traição?